exibindo o nosso mundo sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais. A rádio Rio Doce Terra. Inclusive, a Maria Angélica pediu para eu tocar uma música minha. É bem, bem romântica para ela, né? Maria Angélica, vou tocar, viu? Um abraço a todos vocês da rádio Doce Terra, em Rio Doce, Minas Gerais. Um beijo, Maria Angélica e todo mundo! Minha querida Maria Clara, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um beijo para vocês aí de Ouro Preto do Oeste, todos ligados no nosso mundo sertanejo. Deixa eu mandar mais alô aqui. Meu querido André Braz, em São Geraldo do Baixio, e todos os amigos aí da rádio, né, que exibe o nosso programa da Rádio Líder FM. Muito obrigado a todos vocês, viu? Meu querido Vanderlei de Oliveira, em Geopaci, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa aí pela rádio, deixa eu ver aqui, a Rádio Lírios do Campo FM. Muito obrigado pela parceria de vocês, pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. Minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas. A Vânia Rocha faz muito sucesso aí pela 90.9 com os programas Impacto Sertanejo aos sábados, 5 horas da tarde. O Universo Musical vai ao ar aos domingos, às 4 horas da tarde. Um abraço, primo, todos da equipe da 90.9, todos os ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Quem vai cantar bonito? Israel Novaes, do Gihan, a pedidos da minha querida Márcia Farias, para todos os ouvintes aí da Tropical FM, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Vamos em frente! Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebentar. Já não faz muito tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só pegava poeira, não olhavam pra mim. Um dia eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada trans, eu quero ouvir cada vez mais. Vem em mim, dó de rã, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Vem em mim, dó de rã, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Na dó de rã e na levada desse arrocha, vem cantar comigo, Gustavo Lima. Aô, Israel Novaes, tamo junto, hein, parceiro. Agora vou mandar de dó de rã, casgata, vamos tirar onda, hein, simbora. Já não fazia tempo que eu andava a pé, não pegava nem gripe, muito menos mulher. Só comia poeira, não olhavam pra mim. Agora eu decidi, eu vou sair daqui. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais. Tu vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Gustavo Lima arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Gustavo Lima vê se vai. Tu vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, Israel Novaes arrebenta. Vem em mim, Dodge Ram, porque 280 mulherada louca, todo mundo arrebenta. Aí, vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Meu amigo Wesley Tunai, de Tabatana, Bahia, os amigos da Rádio Clube FM, exibindo o nosso mundo sertanejo. Minha querida Cristina, a Cristina Arantes, né? Cristina Arantes e Teodoro Sampaio. Muito obrigado a todos vocês, os amigos da Web Rádio Eba Mix, exibindo o nosso programa aí no Estadão de São Paulo. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui, mais alôs. Deixa eu ver aqui.

Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Minha querida Bia Pinheiro, no Rio de Janeiro, diz que não perde o nosso programa. Obrigado, viu, querida? Ela diz que gosta de acessar o site da Rádio Atividade Web de Belo Horizonte e ouve o nosso Mundo Sertanejo. Obrigado, viu, Bia Pinheiro, aí no Rio de Janeiro. Meu amigo Tiago Solano também, em Pieiral, Rio de Janeiro. A Yane Fernandes, em Itaipé, Minas Gerais. Um beijo para vocês, viu? A Ângela Santos, em Berilo, Minas Gerais, a Eli Moreira em São Paulo, a Sus Maciel em São Paulo, um beijo para todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu amigo Helenaldo Oliveira, em Vanderlei, Bahia, os amigos da Vanderlei FM, muito obrigado, sempre exibindo o nosso programa. Vanderlei FM é uma rádio parceira aí da cidade de Vanderlei, no Estadão da Bahia. Muito obrigado, viu, Helenaldo Oliveira e todos da equipe. É, meu querido Adilson, em Ji-Paraná, ouvindo o nosso programa. Ah, muito obrigado pelo carinho, viu? A Milena Silva, em Nova União, Cotriguaçu. É, muito obrigado, os amigos da rádio Raio de Luz FM, exibindo o nosso programa aí em Nova União, Cotriguaçu, no Estadão do Mato Grosso. Quem canta bonito agora? Eduardo Costa, Anjo Protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Eu só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Pois só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Muito bem, estamos com o nosso programa Mundo Sertanejo no ar. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência, viu? Meu amigo Antônio Januário, a Mônica Venazim, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. O Nilson Casagrande, nosso presidente. A todos vocês, o Luciano, o Raulinho Magalhães, a Fabiola, né? Fabiola Guadi, Um beijo para você, viu, Fabiola, aí na recepção da rádio, recepcionando todos muito bem, né? Um beijo, Fabiola, Marcelo Venazzi, a todos vocês da equipe, muito obrigado. E claro, nós temos audiência muito grande aí em Humaitá, a Tânia Genizelli, a Andre Lima, a Celília, a Sereni e tantos outros ouvintes. Muito obrigado, viu? Vamos interagir no Facebook, mande os nomes aí dos ouvintes das emissoras, viu? Atenção, diretores, que ainda não estamos falando o nome da sua rádio, por gentileza, faça contato comigo no Facebook, acesse Diego Valadares e a gente vai fazer contatos, viu? Deixe o nome da equipe das emissoras, dos ouvintes, que a gente vai estar sempre mandando alô aqui através do nosso programa com muito carinho. Guilherme Santiago, Thiago cantam. E daí? E daí? Se eu quiser pagar e a toma todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Ai. E daí? E você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quando eu sofri. Mas não fui me humilhar, te pedir pra voltar, o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí? Eu quiser varrer, toma todas, uma saia pra morar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Se eu quiser faria, toma todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Deixa eu viver minha vida! E daí? E você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quando eu sofri. Mas não fui me humilhar, te pedir pra voltar, o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí? Se eu quiser farinha, toma todas, não basta sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro. Quero ouvir todo mundo. Se eu quiser farinha, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Alô! Toma todas, não basta sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Se eu quiser parrear, toma todas, não basta sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. E daí? Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Guilherme e Santiago cantaram bonito pra vocês. E daí? A minha querida Alessiane Oliveira, em Taperoá, na Paraíba, os amigos da Rádio Taperoá FM, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso, muito obrigado, viu? Meu amigo Manfrine Gering, em Guarapari nós temos o Manfrine, temos tantos e tantos amigos, Janete Matos, Marli Santos, tantos e tantos amigos em Guarapari, ouvindo o nosso programa pela Rádio Sim AM. E em todo o estado do Espírito Santo também, nós temos emissoras parceiras que exibe o nosso programa. Um abraço, meu amigo Everett Souza, de Viana, aí no Estadão do Espírito Santo. Minha querida Vilma Fernandes, em Berilo, Minas Gerais, ali na região de Berilo, né? Caetitu. Um beijo para você, viu? Vilma Fernandes e tantos outros ouvintes da Ará FM. Um beijo para vocês, viu? A Maria Eusilene, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, a Patrícia Maiara, a todos vocês, muito obrigado. Aí, meu amigo Quinca Cabra Danado, Erinou de Brito, todo mundo aí de Santa Luzia do Paruá, a Adriana Costa, enfim, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Márcio Araújo, da Cidade FM de Castelo de Sonhos, aí no Pará, exibindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM. A Cristine, todos vocês, viu? Da equipe, nosso muito obrigado. O Márcio e a Cristine sempre interagindo comigo no Facebook. E para contratar o show do Diego Valadares, é fácil, viu? Anote aí, 61

Mas, por gentileza, faça contato comigo no Facebook ou então através também do nosso site aqui, da nossa central de produção, viu? É radioestudiobrasil.com.br, na opção Fale Conosco, viu? Um abraço a todos vocês aí da Tribuna Piranhense, muito obrigado. Minha querida Carol Vieira, em Posse, Goiás, comunicadora aí da Rádio Local, um beijo para você, viu, Carol? Muito obrigado pelo carinho de sempre interagindo comigo no Facebook. A Bruna Roldão, em Vilhena, Rondônia, sempre também falando comigo no Facebook, deixando lindas mensagens. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? A Bruna Letícia e a Samara Letícia também, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo para vocês aí. Muito obrigado. Vamos de música. Quem canta bonito, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, no calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado. Bem, novo sucesso aí dessa dupla que o Brasil ama. Bruno e Marrone cantaram para vocês Vidro Fumê. Bruno e Marrone é uma dupla realmente que o sucesso não passa, né? A cada CD é um sucesso e a gente fica feliz com isso, porque é uma dupla que canta bonito e o Brasil ama. Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, Goiás, os amigos da Rádio Canadá FM exibindo o nosso programa. Um abraço carinhoso a todos vocês. Thales Oliveira, aí de Oliveira dos Brejinhos, né? É, os amigos de Beira, da Rádio Cristal FM, aí em Beira Rio, na Bahia, exibindo o nosso programa.